O nosso tema dessa noite, então, é Renascendo das Cinzas. É uma metáfora, né? Renascer das Cinzas é uma metáfora. É uma simbologia de uma mitologia que fala de um pássaro que renasceu das próprias cinzas. Mas trazendo para nós essa metáfora, esse renascimento, onde que a gente consegue encaixar ele? De que forma que nós podemos renascer das nossas próprias cinzas? Se a gente for observar, a gente pode ter vários pontos de vista sobre essa mesma frase, né? De renascimento. Vários pontos de vista, depende da forma de interpretação que a gente quiser dar. E a gente não vai eliminar todas nesses breves minutos aqui. Mas cada um vai pensando, né, no seu próprio renascimento, porque renascer significa ter uma nova oportunidade. Quando a gente renasce, a ideia é essa, né? É ter uma vida nova e uma nova chance de acertar. O nosso objetivo maior, talvez, de ser encarnado, é acertar aqueles pontos que a gente ainda não conseguiu. A gente ainda está tentando. Quando que a gente renasce, né? Existe a encarnação própria, que é um renascimento, ou, se a gente quiser, o dia seguinte. A cada nova manhã é um novo renascimento. A gente tem um novo período de tempo para refazer, ou para fazer de novo algumas coisas que a gente nunca fez, são coisas novas, refazer coisas que a gente já fez e o resultado não foi bom. A gente pensa às vezes na questão da vida, e eu acredito que todo mundo já se perguntou qual o objetivo da minha vida. E a gente às vezes se compara com os outros, acha que a vida dos outros é muito mais bacana. E a gente se conhece, se frustra em alguns momentos e se pergunta qual o objetivo da minha vida. Por que que eu estou aqui hoje, encarnado, nesse corpo, nessa família, nessa cidade, enfim, desse contexto todo? A gente pergunta e a gente não aprofunda. E a gente deixa de lado. Se a gente quiser, de uma maneira bastante verdadeira, descobrir qual é o nosso objetivo, é a gente prestar atenção em nós mesmos, nas nossas dificuldades, os desafios, as coisas que nos puxam, que exigem de nós algo que talvez a gente não queira fazer, que seja difícil, aquela mudança que a gente não está pronto ainda para fazer, senão não seria tão difícil, né? Então, quando a gente tem uma tendência, um hábito que a gente repete, mas que a gente percebe que não nos faz bem, que não faz bem para os outros, porque as pessoas se queixam da nossa forma, esse é o nosso desafio. Esse é um dos nossos objetivos. É ter a coragem de assumir essa postura e conseguir fazer essa mudança. É uma mudança lenta, que talvez a gente não consiga terminar ela dentro desse corpo, mas ela precisa ser começada, porque ela está latente, pulsando e incomodando a nós mesmos. Ela está nos atrapalhando, ela está nos impedindo de crescer, de evoluir. Cada um sabe quais são os seus pontos, as suas dificuldades. Essas são as oportunidades que a gente tem. E quando a gente falou de renascer, que cada dia tem uma nova oportunidade, e dentro desse dia, diversas, e a gente nem percebe. A gente acaba sendo repetitivo nas nossas ações. A gente tem dificuldade, e eu falo muito de mim mesmo nesse caso, dificuldade de romper algumas barreiras de formatação. A gente é muito rotineiro, muito tarefeiro. A gente se acostumou a levantar, ter hábitos, fazer as mesmas coisas durante toda a manhã, muda alguma coisinha ou outra, mas o contexto é o mesmo. De tarde igual, de noite igual. E passou um dia, passou um mês, a gente faz um aniversário, passou um ano. E quando a gente vê, a barba ficou branca. E a gente olha para trás e diz, tá, mas o que, que eu agreguei? A gente não precisa esperar tanto tempo, né? A gente pode começar a fazer esse despertar, eliminando algumas coisas desnecessárias. É difícil, porque a gente gosta. São desnecessárias, mas a gente gosta. Então a gente tem que perceber. Eu uso muito o exemplo da comida. Que muitas coisas que eu gosto de comer não fazem bem. Então eu tenho que optar. Ou eu continuo comendo o que eu gosto, ou eu começo a comer o que eu preciso. São escolhas. E eu sei aonde essas escolhas vão me levar. É um exemplo simples. Tem outros mais sutis. Outros que estão só aqui dentro, que a gente não percebe. Que a gente não manifesta, porque o contexto ao nosso redor está nos policiando muitas vezes. Nós estamos sendo observados. Então a gente não coloca para fora quem realmente a gente é. Mas está ali dentro, está vivo, está forte, porque a gente continua alimentando através do pensamento. Essa talvez seja a parte mais difícil, essa mudança do pensamento. Porém, mesmo talvez sendo a mais difícil, ela é a que tem uma repercussão maior. Porque no momento que a gente muda o que a gente pensa, a gente vai mudando tudo. Tudo dentro e tudo ao redor. Não são apenas frases, são verdades. A gente pode fazer de tudo isso um exercício e ver o que acontece. Se a gente não acredita, a gente pode tentar e ver qual o resultado. É bem interessante. Essas mudanças que a gente tanto quer que aconteçam no mundo, elas dependem unicamente de nós. A gente fala sempre de algumas pessoas, algumas personalidades que passaram no mundo. Algumas ainda estão passando, né? Mas algumas que foram grandiosas, foram grandes exemplos de conduta, em todas a gente vai observar a forma como elas conduziram a própria vida. Qual era a diferença? É claro, provavelmente eram espíritos já mais evoluídos, já conseguiram fazer aquilo que a gente ainda está tentando. Mas mesmo assim, observar o exemplo e ver que o que eles fizeram era simples. Simples no fazer, mas daqui de dentro, a mudança interior que vem para fora e vem contagiando e vem sendo verdadeira. É isso que de repente a gente tem que acreditar. Outro dia a gente estava falando do Evangelho e chega a ser até repetitivo, né? O Evangelho tem mais de 2000 anos, que aquele ensinamento é profundo, é verdadeiro e é válido, apesar de todo esse tempo. Que a gente conhece ele, as letras, mas a gente não conhece ele, a aplicação. A gente ainda não consegue. Então, é muita tarefa para uma vida. Mas não é muita tarefa para um espírito. Deus não deu a nenhum de nós possibilidades acima da nossa capacidade. Nenhum. Se está difícil alguma coisa, nós temos capacidade de vencer isso, de renascer e reformular. Quanto maior a dificuldade, o desafio, maior também é a nossa valorização perante ele, a nossa grandeza. Tudo aquilo que nós passamos já na nossa vida de dificuldade e que nós superamos, aquilo faz parte de nós. Aquilo é um aprendizado que a gente vai levar para sempre e não apenas individual. Todos aqueles que estão ao nosso redor aprendem pela nossa atitude, pelo nosso exemplo, pela nossa forma de encarar. Por isso que é tão importante a gente, às vezes, mesmo diante de um cenário difícil, a gente conseguir ter otimismo, esperança, ser positivo. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas não ter esperança apenas que os outros façam. Colocar essa esperança na nossa atividade, naquilo que a gente está fazendo. E fazer realmente um renascer das cinzas. Deixar para trás aquele pó que fica se acumulando. Se a gente deixa em casa as coisas paradas assim, acumula pó, né? Parado. Não podemos ficar parados. Nós temos que bater a poeira e ir atrás dessa mudança de nós mesmos.